Águia da Amazônia chegou. Arrasta Povo Pop Som. Agora bate na veia. Tchá, tchá, vai, vai, vai. Quero ver vocês cantando assim. Ó. Sexta, sábado, domingo. É segunda-feira. Segunda-feira, acho no teu. É pop na veia. Sexta, sábado, domingo. E segunda-feira. Que papo é esse? O pop toca qualquer dia da semana, bro! Eu queria... Eu queria que as mãozinhas pra cima... Todo mundo com a mãozinha pra cima! Quem tiver com um amigo do lado, quem tiver com a namorada do lado, quem tá cheio de saúde, bota a mãozinha pra cima! Agora a mãozinha pra cima assim, ó! Pro lado, pro outro! Pro lado, pro outro! Pro outro, pro lado, parou, direita, esquerda, o S, o pop é o pop, 3, 2, 1, libera meu maestro! Nós estamos na estrada desde quarta-feira. Aí ontem, quinta-feira, nós fomos lá em Até Colares. Ontem estávamos lá no Acará. Hoje aqui, amanhã nós vamos a Augusto Correia, lá em Anuirá. Segunda-feira vamos estar em Ajuruteu, a festa dos barraqueiros. Na quarta-feira a gente já viaja para Macapá, o meio do mundo. Vai conhecer o nosso show. E agora, gente, não tem dinheiro que pague. Quem gostou, dá uma salva de palmas aí pro Galera Pop. Obrigado, gente, de verdade. Mas eu sei que aqui tem aquele cara que é muito assanhado. Aquele cara que chega, garanhão. Quem é que tem um amigo que é metido a garanhão aí? Só que no final da conta ele, ó. Sabe por quê? Ele se apaixonou por quem? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é pura. Tô de olé com a prostituta. Ai, que gata. Burgui. Ai, que pura. Jair do Leche. Que delícia, mulher. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste, porque eu tenho a arma, mas a pistoleira é ela. Zeca Boteco! Tá por aqui! Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Jojo. Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo. Família nela, Sete Cordões! Tá por aqui! Um abraço pra vocês aí! Eu banco mesmo, segura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura é no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de cadê o Elielson? Cadê ele? Tá por ali? Obrigado, meu irmãozão. Mas aqui é pop. Prepara o óculos que vamos até sexta manhã. Vou passar o essa. Bora passar o sal. Vou passar o essa. Vou amenizar. BFC de Bragança! Repeat, repeat! Olê, olê, o cafajeste da lampada chegou, bebê! Daniel, ficha, ficha! Paulo Vitor! Neto! Meu prefeito Anderson! Triples e coroa pro motor, a Daniel também! Bolo Rei do Peixe e a primeiríssima dama. Olha o Neto, terrorista. Coisa moto, coisa cochão, coisa lapen, coisa racon, coisa fun, coisa fun, coisa fun, coisa fun, coisa fun, coisa fun, coisa fun. Assim ó, dança peré, reca, dança peré, reca, seca boteco. 360 graus. Obrigado, Seca Boteco. Agora, gente, queria que vocês dessem uma salva de palma pro Maestro Davis. Esse cara conhece aí, ó. E com vocês, até sexta manhã, Maestro DJ Davidson! Vamos, Geórgia! Opção! Assim, meu águia! Águia! Vai! Fabiana de Gabi do Poço, obrigado! Neide do Ajará, Deus está sempre com você, Neide! Mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, no grau, só não passa mal no grau. No grau, no grau, no grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Muito ela não me dava atenção. Fiz tudo por ela. Patrocinador oficial, supermercado Central, vereador Tranquilino de Santa Luzia. Vindo aqui com a gente. O popozão no chão, e o popozão no chão. E eu? Eu, parado no bailão, no bailão. Top show, DJ Erenilson. E também o Derley, o Thiago lá de Santa Maria, da família Sete Cornos. Aqui em Mirim, valeu, hein? A pegada é a seguinte, galera. Não pode ficar parado e não pode ficar quietinho, firmeza. É assim, ó. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. Vixe, vixe, vixe. Levanta a mão e grita quem não tem preconceito com viado. Isso é papo de futuro. Levanta a mão e grita quem tem amigo chifrudo. Só não vale apontar pro cara, hein? Levanta a mão e grita quem tem amigo chifrudo. É pop som. E agora, meu irmão? O bagulho aqui é sério, a parada é louca. Grita aí no baile só quem quer beijar na boca. Quem vai beijar na boca hoje, bota a mãozinha pro céu, aê! Quem quer beijar na boca? O bombom tá mandando, a pegada é louca, hein? Mas o bagulho aqui é sério e vê se para de gracinha. Dá um grito no baile, quem tem amiga galinha. Ixi, mano. Vai! Levanta a mão no baile, quem tem amiga galinha. Fugindo aqui com a gente também o nosso amigo Rogério, participante do encontro da Fátima Bernardes, da TV Globo, Rio de Janeiro. Obrigado, meu Rogério, seja bem-vindo. Quem é que tá solteiro? Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Valeu com todo carinho, Daniel da Ficha Ficha. O meu amigo Vitinho do 40 tá de volta, meu irmão. Meu motora Daniel tá em turnê com a gente, né, Daniel? É doido desde quinta-feira aqui no som que ele dava louco. assim que a gente gosta. Obrigado também, meu amigo Paulo Vitor da Elite. E o meu prefeito Anderson. Local do pega, pega, eu esculacho tua mina. Bora, Neto, terrorista. Davinho, um grande abraço pra você, maninho, também dá no apoio total aqui. Popson. A família sem futuro tá aqui no pop. Meu nome gostoso, vem que vem, vem. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Só tô se parando que o corpo tá comendo. Cajazeiras, baile de favela, suburbana, baile de favela. Alô Retiro, São Caetano, Fazenda Grande. Alô Piripiri, solta o panela. Vai! Descendo, descendo. Descendo, descendo. Descendo, descendo. Descendo, descendo. Oi! Descendo, descendo. Descendo, descendo. Descendo, descendo. Vamos aí! Da Cisa Araújo de Bragança! Hoje eu tô perdendo. Ela veio quente. Hoje eu tô perdendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Só tá o parando que o corpo. E agora foi! E o cabula. Giovanni, alô, cega boteco! Baile de favela e o calabar é baile de favela. Alô, Salvador, solta o palanco aí! Vai, maestro! Pra cima! Quem vai chegar em casa muito chapado? Hoje eu não quero voltar. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Pra minha casa não, pra lá pra São João. Hoje eu vou virar o quê? Chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, no chão. No chão, no chão. Tamo junto, Bartei. É nóis, piraça. Ela vai no chão. Ela vai no chão. Se eu vou ficar loucão. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Vai, garoto. Oh, oh, hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. Bora fazer assim, meu pop! Essa não, meu Alex! Essa não, maninho! Quero ver, quero ver, quero ver! Que mulher maravilhosa! Ela é linda demais! Bem de uma princesa! Sua beleza se assustar! És rainha do rodeiro, igual a você não tem. Vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem. Eu canto nas vaquejadas. Bora, Paulo Vitor, agora vai! Porque ela está na tricampeão, São Paulo, é isso? Oi, pode crer! Me cantar pra você também. Ela monta num cavalo e me convidou também. És rainha do vaqueiro. O forrozinho vai. O vaqueiro bom também. Eu vou. És rainha do vaqueiro. Sou vaqueiro bom. DJ Nando Sal, DJ Giovanni Digital. Cega boteco, bora, Giovanni. Eu sou vaqueiro bom também. Oh, oh, oh. Popson. Eu

meu amigo Bolo Rei do Peixe, Denise Ré, galera de Lituia, o meu amigo Daniel da Ficha Ficha daqui do circuito, o Vitinho do 40 tá de volta, meu irmão. Alô, meu prefeito Anderson, Paulo Vitor da Elite. Essa é a nossa caravana pobre. E a galera que vai pra Macapá também. Perdoar não quer dizer que vá voltar. Superar não quer dizer que eu esqueci. Não confunda minha. Olha, Luizinho, olha, Luizinho, Luizinho do chão. Um dia eu vou voltar pra ti. Se um dia a gente se bater na rua, por algum lugar nessa cidade, fique se. Falou, meu Matheus Elielson, não chega aqui atrás com o Jean Paulo, Marinho. Sem muita intimidade. Essa noite. Sem abraço e nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. Essa oi tchau. Essa oi tchau. Sem abraço e nem beijo. Tá chegando a Nacional Festa de Independência, né? Sem contato. No Alto Pacuí, dia 7 e 8 de setembro. E dessa vez com o Sonzão Oriental Prime de Santa Maria do Pará. Bora, Giovanni! A Seca Boteco arrebentando tudo nos quatro cantos do estado. Eu esqueci, não confunda minha educação. Achando que eu vou voltar pra ti. Se um dia a gente se bater na rua, por algum lugar nessa cidade, fique ciente que acabou o amor. Se você quiser, sobrou amizade. Sem muito intimidade. DJ Nego Pressão, alô Renan! É só oi, tchau. É só oi, tchau. Tchau. Sem abraço e nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. É só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço e nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. Sem contato corporal. Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor e o coração. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção. Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço espora, meu velho gibão. E agora? Eu e agora? Acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Saudade da fazenda e roda. FC de Bragança, fechado com o Bolo, Rei do Peixe. Amanhã em Augusto Correia, garoto. Para minha sucessão. Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor e o coração. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Aí, o Igor, né? Sai, roda. Alô, Igor! Tamo junto, garoto! Filhão do nosso saudoso! Tamo junto, viu, Igor? Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor e o coração. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção. Deixei meu cachorro de nome dourado. Bora, meu parceiro, Neto Terrorista. Ele tá aqui com o maestro. Em companhia também do meu parceiro, Rômulo Show. Alô, Rômulo. Tamo junto, meu irmão, é nóis. Bora, Neto. Meu Deus, por que é ela partiu sem razão. E a distância? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, saudade. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe, onde você está? Sabino terrorista, tamo junto, meu amigo Sábio. Que passamos juntos e marcou meu viver. Popson. Fala aí, Igor! Nossa galera do Aurá, um grande abraço pra vocês aí, valeu com todo carinho. Ficha, ficha, tudo bem, maninho? Paulo Vitor, Vitinho, Guarida, meu prefeito Anderson, Trips Coroa pro Donel, o motor Leal, Bolo Reino Verde e o Neto Terrorista. Pra viajar agora! Parece ou não parece, bom? Parece que você saiu de um sonho. Como, Matheus? Chegou com essa carinha de anjo, pra defender meu coração do mal, da solidão. E o herói? O meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói, as flores não estão mais artificiais. Na batida, Marina, na batida, na batida, na batida. Davidson, a gente conversando aqui com a diretoria, meu parceiro Elielson, tá por aqui junto com o velho guarda Josimar, e a gente tá quase pra bater o martelo, só depende de vocês. Quem é que quer o pop suando que vem, botar a mãozinha pra cima aí, bate, vai, já, já, vai, maestro! Vicente de Bragança, por ali. Um grande abraço pra vocês. Daqui a pouco eu chego aí no meio de vocês pra gente tomar uma gelada. Hoje eu chorei um par ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que meu peito invade amor. Grito o seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Se você não dá, porque você se esconde. Bora pra cuidar. A te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me decidi. Com você vou ser feliz. Então! Com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. Yeah. Família Sem Futuro, Matheus, Alaf, grande abraço pra vocês, obrigado pelo carinho. A família GDK de Aurei também tá aqui com a gente. Eita, meu povo! Eita, caravana, pegando fogo! Pega fogo, meu águia! Sinto firme do seu lado, bate forte uma emoção. É um brilho muito lindo em meio à multidão. Patrocínio oficial, Supermercado Central, vereador, tranquilo! Tranquilino, né? Aqui com a gente de Santa Luzia. DJ Edson, valeu! DJ Juninho, pele, não pare, não pare, pare, me pele. Faz o S, faz o S, assim. Eu me envolvo, pare, não pare. Abre os braços e vem. Faz o S! Faz amor, faz amor, faz amor, o S. Faz amor, faz amor. Olha quem tá por aqui, maestro, o Anjo Azul, maninho! Já no ninho do Águia, se é anjo é pop, se é pop é anjo, tá por aqui! Meu amigo de menor, um abraço a você, galera da Pimenta aí também! Vai, maestro! Ficha, motora Daniel. Bora, meu prefeito Anderson. Bora, bolo. Bolo, Denise. Valeu, Godano. O Neto também. Vitinho, Paulo Vitor. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Giovanni, Seca Boteco, tá por aqui, maestro da Essência Moral, viu? Esse aqui tem que tirar o chapéu. Seca Boteco, Seca Boteco, Seca Boteco. Os moleque, os moleque da fuga, né? De Ponte Preta aqui com a gente, obrigado. Um dia te falar, tudo passa quando eu lembro de nós dois a me amar. Matheus. Voltar pra mim. Olha o vaqueiro do Serino, Muraguinha. Da Fazenda Três Corações, maninho. Um abraço pra você. Sabe por que eu voltei? Não tinha. Já tocou mais de uma hora já. Viver na solidão sem você. Me aceite. Serino Bebidas, um abraço a você também. Esse aí é patrão do homem. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Cenário de Bragança, vem aí com a gente. Vem aqui. Vem me amar. Eu sou da GDK. Bora, velha guarda, bora, velha guarda. Bora animar, maninho. Eu sou GDK. E pra sempre eu vou ser. Eu preciso. preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você é o meu. Galera de Bragança, mais 20 pacotes aí! Alô, galera de Bragança! Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Olha aqui, Anjo Azul, a primeiríssima dama, Elielson, galera sangue bom, galera que no qual aí faz parte do nosso ciclo de amizade e tem uma atmosfera daquele jeito, meu Anjo. Caravana que vai pra Macapá, meu irmão. Aqui no Ladinho, pirando tudo. Te compreenderei e ninguém vai ver. Só ficar. Às vezes em quando, esse amor de contrabando eu quero te ter. Só ficar. Esse amor de contrabando, só ficar de vez em quando eu quero. Essa aqui eu quero ver vocês cantando assim, ó. Aqui no pop, aqui no pop. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada. Somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Alô, Paulo Vitor, chega aqui, chega aqui. DJ Nego Pressão, DJ Brian também com a gente. É mais do Davidson. Se a 99 tem um sorriso exclusivo, o Popson tem. Alô, Paulo Vitor. Batida aí, compadre! Essa batida é maneira. Batidão, batidão, batidão! meu maestro. Eu já estou aqui no meio, meu irmão. Aqui no meio da família pop. E a galera de Bragança dá um grito. A galera de Bragança dá um grito. Bate na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Segue o fluxo. Abraço com muito carinho, toda a galera aí que nos recebe de braços abertos, inclusive toda a galera do supermercado e galera da Dom, meu irmão. Tá por aqui a Dom, minha amiga particular. Então, meu irmão, eu quero ver galera da Santa Maria também, por aqui, Santa Maria do Pará. Então, meu maestro, segue de lá que eu vou ligar. Ah, na verdade não é Santa Maria, é de Santa Luzia. É prima, então pronto. Olha o Jean aqui com a gente também, meu amigo Igor. Toda a galera lá do Aural, um grande abraço pra você, valeu, meu irmão. Tamo junto e misturado, misturado, misturado, meu pop. É, Bruno e T. tamo junto, meu irmão. Moleque, os moleques da fuga de Ponte Preta. Valeu! Não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas e aí, Baguinho? Mas veio você. Correia junto aí com a família terrorista, nossa vida, alô Beto! Pra me ensinar o que é o amor. Vou escrever. Onde? Na rua, tá todo mundo vendo. Eu tô lá tu. Olha o Braquinho, tá por aqui também, meu maestro! Esse aqui falou, Jean Paulo. A gente aqui é moral. E se é moral, grita, meu águia! É Bruno e Trio. O Regi do GDI também tá com a gente. Segura essa, Regi, essa, Regi, essa. Família Troco, valeu família Troco! Só atrapalhou, a nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho seu nome. Meu vereador Franklino, tá curtindo por ali, junto com a dor. Escrito numa tatuagem. Galera de Santa Luzia do Pará também. Atenção, nossa equipe de seguranças aí.